no meu peito, tá doendo fim nós dois, doendo até demais. Tá doendo demais, ardendo no meu peito, tá doendo fim nós dois, doendo até demais. A história é quem diz. Eu cansado vou seguir a estrada que não leva pra um lugar final. Tá doendo demais, ardendo meu peito, tá doendo fim nós dois, doendo até demais, tá doendo fim nós dois, doendo até demais, tá doendo fim nós dois, doendo até demais.